Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tábua, já neste fim de semana, de 7 e 8 de março, que acontece esta iniciativa Tábua de Queijos e Sabores da Beira. A esta altura e já na contagem decrescente para este grande evento, quais é que são as expectativas enquanto Presidente do Município? Começar por dizer que as expectativas são um grande evento, temos de ter uma tábua de queijos e sabores da Beira com produtos de excelência e que, à semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, tem vindo sempre a crescer em número de participantes, em número de estantes, mas também em número de visitantes. A expectativa é que este ano seja mais um êxito e que realmente os nossos estabelecimentos e todas as pessoas da região nos brindem com a sua presença e nos honrem com a participação na nossa tábua de queijos, não só relativamente ao produto, que neste caso é o rei, que é o queijo Serra da Estrela, mas também a todos os outros produtos, como pão, mel, os enchidos, os doces, o vinho e todos os produtos que nós vamos poder disponibilizar ali para as pessoas poderem degustar e levar para as suas casas. A gastronomia das freguesias, do nosso artesanato, portanto, vão ser dois dias fortes, mas começamos hoje com a inauguração do monumento de homenagem ao pastor, no lugar de São João, uma união de freguesia de Covas de Vila Nova da Oliveirinha, e um seminário com a Aniver sobre a importância das cadeias curtas na valorização. Às 12 horas temos a grande feira, a grande festa, a grande honra que vamos prestar aos pastores e às queijeiras e a todos os nossos ilustres produtores dos produtos endógenos. Portanto, as riquezas do Conselho de Tábua vão estar totalmente expostas e valorizadas nesta grande iniciativa, não é assim? Neste certo. Fim de semana. Riquezas do Conselho e da região. E da região. Portanto, nós gostamos sempre de referir isso, porque nós queremos ser mais fortes e com a união que existe entre todos os municípios e a região, a própria comunidade intermunicipal de colaboração e desenvolver a região de uma forma coesa e, para isso, temos de trabalhar todos em conjunto. Muito bem. O certame acontece no Pavilhão Multiusos de Tábua, um espaço de excelência que o município tem. Certo, é no espaço do Multiusos e toda a zona envolvente. As pessoas podem vir, há estacionamento, há espaço para tudo, está tudo previsto, que vai continuar, de certeza, a crescer como tem acontecido nos anos anteriores. A nossa expectativa este ano é atingirmos um número de 30 mil visitantes, que julgo que para uma feira, para uma festa, para uma tábua de queijo de sabores da Beira, é um número do qual nos podemos regozijar e simplesmente ficar felizes, porque com certeza até vamos superar esse número de visitantes. Muito bem, portanto, com boas expectativas. Sr. Presidente, quanto aos expositores para esta tábua de queijos e sabores da Beira, vão contar com um grande número de expositores? Sim, cerca de 120 expositores. Dizer também que já estamos a pensar no futuro, em arranjar alguma estrutura que possa ampliar e receber mais expositores, porque infelizmente não pudemos acolher todos, ficaram umas dezenas de pedidos por satisfazer, sobretudo na área do artesanato, que também é muito importante. Nós também fazemos uma seleção muito criteriosa em relação ao artesanato, queremos um artesanato que esteja mais ligado com os nossos produtos endógenos, mas também, obviamente, dar oportunidade ao artesanato. Não podemos também de deixar de referir aquilo que é a participação cultural das nossas associações e dos nossos grupos folclóricos, que vão animar todo o espaço, os nossos show cookings, portanto, tudo isso que é. Temos também um evento que este ano é a primeira vez, que é a eleição da Rainha das Vindimas do município, para depois poder participar no concurso com a Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, do qual somos associados, e que vai decorrer no domingo às 19h30. Mas temos uma série de iniciativas, além de terem o queijo, ter o pão, ter o mel, ter os enchidos, ter o vinho, ter tudo aquilo que temos, ter presenciar as tosquias ao vivo, ter os momentos artísticos, ter tudo, tudo isso é muito importante. Mas também não podemos esquecer a parte da gastronomia, que é das nossas freguesias, que é simplesmente fantástica e que também as nossas associações se vão envolver de uma forma muito ativa para que possam servir todos e de uma maneira que as pessoas saiam daqui saciadas e satisfeitas e com vontade de voltar. Sr. Presidente... Temos também outras iniciativas, como uma caminhada, o passeio das bicicletas antigas no domingo, que nos iniciam o dia desde logo. Portanto, são uma série de iniciativas em conjunto que as pessoas podem consultar no nosso programa e que não vai haver momentos mortos, não vai. Queremos um evento de qualidade e, por isso, estamos a pensar em todas as idades, estamos a pensar em todas as pessoas e esperamos realmente que este evento seja um maior de todos, porque o ano passado aconteceu, foi o maior de todos nos 30 anos, este ano estamos no 31º ano, continuar a crescer. Portanto, temos qualidade para isso. Os visitantes e quem visita esta tábua de queijos e sabores da Beira já são visitantes que extravasam o concelho, a região, já são um pouco de todo o país, vêm de todo o país? Sim, já vem gente muito longe que habitualmente vem, e que já ultrapassam largamente até a nossa região de Coimbra e também vêm das outras regiões aí que há volta. No passado tivemos aí algumas pessoas que vieram pela primeira vez e que acharam muito interessante a nova denominação da nossa festa, que agora é Tábua de Queijos e Sabores da Beira, e que também nos diferencia, porque também aproveitamos a oportunidade do nosso concelho ter a designação de tábua. O ano passado fomos muito felicitados por isso. Obviamente que estamos sempre a tentar melhorar e tentar ser mais apelativos, passar a mensagem de que as pessoas que vêm a tábua e quem passa essa mensagem não somos já nós, são as próprias pessoas, são os nossos visitantes habituais que passam essa mensagem que vale a pena vir a tábua, que vale a pena degustar os nossos produtos, que vale a pena ver aquilo que contemos e que vale a pena realmente aproveitar este fim de semana para se poderem distrair, divertir, degustar e assistir àquilo que é toda a envolvência do mundo rural e isso que nós queremos manter também, essa identificação com o mundo rural. E por isso também vamos ter aqui alguém do Governo a inaugurar esta nossa mostra, o Sr. Secretário de Estado da Agricultura. Por isso deixo um convite a todas as pessoas que nos estão a ouvir, que venham até Tábua, porque vamos recebê-los com qualidade, vamos recebê-los com alegria, vamos recebê-los de forma que com certeza não vão esquecer esta vinda e que de certeza vão voltar nas próximas edições.